chame o rio claro que flui do teu trono, água da vida pura e viva. Tua luz me transforma, em ti eu me refugio. Teu amor é meu abrigo. Ó, vem, Senhor Jesus, teu nome eu vou adorar. Na árvore da vida vou me alimentar. Ó, vem, Senhor Jesus, teu reino vai reinar. E a noite se dissipará, teu brilho vai brilhar. As folhas da árvore são saúde para as nações. Nunca mais haverá dor, só a paz do Criador. E ali teu rosto verei, no amor eterno eu serei. Ó, vem, Senhor Jesus, teu nome eu vou adorar. Na árvore da vida vou me alimentar. Ó, vem, Senhor Jesus, teu reino vai reinar. E a noite se dissipará, teu brilho vai brilhar. E quem tem sede, venha, tome de graça, ó Senhor. Teu Espírito clama, vem, Senhor, com teu amor. Eu espero em ti, teu retorno é real. Alfa e ômega, teu reino é triunfal. Ó, vem, Senhor Jesus, teu nome eu vou adorar. Na árvore da vida vou me alimentar. Ó, vem, Senhor Jesus, teu reino vai reinar. E a noite se dissipará, teu brilho vai brilhar. Português e worship, acústica, guitarra, piano. Ser bendito de BPM.